essa novinha de jeito. Hoje eu pego essa novinha no talento. Hoje eu pego essa novinha de jeito. Hoje eu pego essa novinha no talento. Quantas botadas é que eu te boto? Fala de vez em quando. Daniel Vitinho. Quantas botadas é que eu te boto? Fala de vez em quando. Essa novinha na treta e ela quer fazer uma guerra. Então vem de perna aperta e faz uma guerra com a sua xereca, vai. Vem de perna aperta e faz uma guerra com a sua xereca. Hoje você tá de boa, hoje você tá no talento. Quantas botadas é que eu te boto? Fala de vezes, fala de vezes. Quantas botadas é que eu te boto? Fala de vezes, fala de vezes. Quantas botadas é que eu te boto? Fala de vezes, fala de vezes. Quantas botadas é que eu te boto? Que a gente já vai, né? Fala 300, fala 300, fala, fala, fala 300, fala, fala 300, fala 300, fala, fala, fala 300, fala 300, fala 300, fala, fala, fala 300, fala, fala, fala 300. Hoje eu pego essa novinha de jeito. Hoje eu pego essa novinha no talento. Hoje eu pego essa novinha de jeito. Hoje eu pego essa novinha no talento. Quantas botadas é que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas é que eu te boto? Fala, fala 300, fala 300. Quantas botadas é que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas é que eu te boto? Fala, fala 300, fala 300. Hoje eu tô pensando vendo na treta e ela quer fazer uma guerra. Então vem de perna aperta e faz uma guerra com essa xereca. Vem de perna aperta e faz uma guerra com essa xereca. Hoje você tá de boa, hoje você tá no talento. Quantas botadas é que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas é que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas é que eu te boto? Fala 300, fala 300. Quantas botadas é que eu te boto? Que a gente já vai, né? Fala 300, fala 300. Fala 300, fala 300.